755, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, no 8, 755. Te aguarda. Vocês encontraram se ele não está possível saída? Da Leda Bridge. Com o quê? Da Leda Bridge. Da Leda Bridge, ok, obrigado. Controle, o Alfa Tango, o nosso sobrevoo vai ter a 1000 pés, ok? Está autorizado o Alfa Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, daquele cardeal Bacardi, Papa Tango, Victor India Juliette. Victor India Juliette, boa tarde, mantenha 1 no 1500 pés. Ingresso em Interlagos, reporte rotatório. Pelos corredores, 1500 pés, 7 a bordo, 0160, acionado. India Juliette, reportará a rotatória. Lá 380 para o Galeão, decolada 10 com curva à direita, saída da El, pós da El, voa 10, número 8987, Porto Seguro, antes do Luano, meia grupo, antes do Luano 4, até pouquinho, operação 16432, controle 798, gol 1785. Protegimento correto, chama para o Pushgol. Chega na Pushgol 1785. Tá 3217, cópia? 3217. Autorizado com fins, 360 é o nível, decolada 10, saída da Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulo no meio até o destino. Após decolagem direita, 5467 no transponder, 1198. Então vamos lá, para com fins no 360, decolada 10 com curva direita, saída da até Bridge, Pesulo 165467 no transponder, 1198 ao ponto 3217. Protegimento correto, chama Bruce, 3, tá? Gol no 075, ingressa via Juliette para o 04. Via Juliette para o 04, no 075. Passou o Índia Serra, no 755. 4567, são os 22, já liberando 129. 121 não. Bolo 755, Índia Serra checado, pista no zero livre, o vento está de proa para a pista 10, ou seja, 100 graus, uma dúzia, pouso autorizado. Autorizado no zero, no 755. Juliette Tango Zulu, prossiga. Ataque de fase 3 para o hangar da Baltec. Juliette Tango Zulu está autorizado. Saída do pátio 3. Prosseguir o cruzamento do pátio principal. Lima, Mike, Quebec. Me chama na Quebec para o cruzamento da 1735. Zulu, certo. Salvador, boa tarde. Tá 3567. 3567, prossegue via Alfa. Me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá. Controle, é possível prosseguir pelos corredores via, via Itapuã e perna do vento da 10, o ponto na 17. Dá presente, foi para outra rotatória, Alfa Tango Tango. Ok, dá presente, rotatória, Alfa Tango Tango. No 4, só um minuto pro push. O Lima Tango Zulu, confirma posição? Tá, tô visual com tráfego, ciente. Obrigado. O Sané 63 no 4, autorizado, push, chama táxi. Puxa o Sané, chama o táxi. O Dó 3567 vai manter posição antes da Juliette aguardar. Antes da Juliette aguardar. Tango Tango, controle? Prossiga, controle, na escuta. Pode voar na proa do aeródromo. Proa do aeródromo, lá pra dar o tango, grátis, ó. Voo no 925, reduza para 220 nós. Desça e mantenha o 040. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, direto, decola da 10, sai da Gol, Val DCT. Após decolagem, curva à direita. 5512 no transponder, 119.8. Controle. Aqui é autorizado 200, nível 200 para Vitória da Conquista. É, com a subida Gol, Val, com curva à direita após a decolagem, pista no zero. Direto após subida gole, direto Vitória da Conquista. Transponder 5512, controle 119.8, trip 5219. Cotejamento correto, chama para o post, trip. Camarei, trip. Salvador, boa tarde. 755. Gol no 755, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Ah, Tango de Abraço. 3567, seu gate é o 05. Com cautela, assim que tiver condições, que a aeronave vai ficar posicionada na saída do pátio 3, está autorizado a prosseguir para o 05. Gente, eu saio 567. Oxanã 6321, posição 11 para pushback e acionamento. 6321 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Autorizado. Autorizado o cruzamento, estacionar ali, frequência Zulu. Pro seu também. Fez a prova rotatória pro India Júnior, senhor? Autorizado, direto rotatória, Vitor India Juliette. Júlio. Salvador, approach control, 3, 5, 2, 6, 6. Trip 5266, clock ident and descend to flight level 050, Mari Arrival. Mari Arrival, descendo flight level 050, trip 5266. Controle, vai cruzar a final da 1-0, Alfa Tango Tango. Ciente, chame torre 1-8, decimal 6-12, Alfa Tango Tango. 18-6, graças, senhor. Usado para barreiras, nível 340, conforme a porta do plano. Decola da 10, saída Momo, alvo direto. Após decolagem, curva à esquerda. 5501 no transponder, 119.8, controle. Baixou e travou, tem já o pouso autorizado, estou visual com o seu tráfego, vento em 90 com 16, Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango. Seu Oceaner 6314, 106 a bordo, 3 horas e 5, até Salvador. Oceaner 6314? Vai prosseguir via Juliette Alfa, no ponto de espera 118.6, altímetro 1012 agora. Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, 1012, obrigado, boa tarde. Voo no 755, vai dar passagem ao tráfego da Oceaner à sua esquerda e após ingressa via Juliette para o 11, correção, ingressa via Juliette para o 8. Salve Salvador, gol no 785, está no portão 3, pushback acionamento. No 785 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Chama táxi, gol, 785. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 011, reporte estabilizado LS. 2.011, reporte estabilizado no Aldefi. Salvador, approach control, 5266, request maintain high speed. Clear high speed to 5266. Clear high speed to 5266. após autorizado, ponto de espera, 18 metros. Lima, Kilo Zulu, serviço radar encerrado a 7 milhas de Coral, Ilhéus 120, decimal 1. Lima, Kilo Zulu, controle. Lima, Kilo Zulu, controle. Papatango, Lima, Kilo Zulu, controle. Controle, Tango, Ilha Brava. Prossiga. Passou, Pitoçu. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, Tango, Ilha Brava. 1 no 8, meia, chamada Brava. Mike Eco Delta, mantenha 1 no 1000 pés. Correção, desça para 500 pés, reporte farol, da farol de Itapuã. Parte 4. Está presente, direto com 4. Está presente, conforme autorizado, chama na curta, aguardando o vento. Tango de Abravo. Na curta, chama na Abravo. Adoro o Chanel 6314, pronto, ponto de espera da 10. 6314, Lerner declara autorizado, pista 10, 100 graus, 16 horas. Ali decola da 10-6314. Tango, tango no solo, aos 31, 180 à esquerda, vai ter autorizado. Põe. Torre com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Vitorinho de Juliette. Juliette, tô com tráfego a 10 minutos, cabeceira 037 da Gol. Talvez já tenha o tráfego à direita no seu visual. Porém, é o número 2 para pouso em Salvador para evitar se mutando com o tráfego da Gol, ok? Ei, Matilson, faz um circuito aqui na rotatória? Ok, o rotatório pode alongar aí pela esquerda e voltar na sequência para a direita, final no 7 na sequência. E Matheus, vamos fazer um meio termo aqui reduzindo o Índia, Júlio. Júlio, tamo de abaixo, tráfico avistado, se tiver condições de cortar, agradeço. No solo do parte 4 vai portar controlado 100 com 15, tamo de abraço. Tamo de abraço, vai estar lá no controlado. Estou em Salvador, gol 925, passando externo, baixar travado. Salvador, Gol 175, Protax, 151 a bordo, 3 horas e 56, alternada em Campinas. Confirme por gentileza, pessoas a bordo, 1785. 151, Sarita. Gente, vai ser de passagem ao tráfego do Chané, que vai passar à sua direita, após ingresso via Índia e Alfa como número 2 no ponto de espera. E quando lá, torre em 1186. O altímetro agora marca 1011. O 1011 vai dar... A passagem para o tráfego da Oceaner, Índia Alfa, no ponto de espera 186, Gol 1785. Kilo Zulu, controle. Lima, Kilo Zulu, controle. Lima, Kilo Zulu, como recebe o controle? Já tem o tráfego à vista, Índia Júlio, e vai se enquadrar como número 2, prosseguindo para o nosso 7. Autorizado enquadrar final, aguarda liberação, Vitor Indilete, pista no 7. Eu li. Chamei minha 3 no quadro, colado aos 34, controle agora 198, boa viagem. 198, boa tarde. Bruno 925, helicóptero já na curta final para o pátio 4, já cruzando aí 300 pés quase no solo, vento 100 graus, 36 nós, então estamos autorizados, Gol 925. Quem é deu de pouso na 10, Gol 925. A gente está sob vigilância. Boa tarde, o Chanel 6321, ponto de espera, pista 1-0, visual com a aeronave na final. 6321, temos um 37 da Gol na conta final, após a passagem, autorizado, Lerner mantém. Após 37 da Gol na final, ali mantém, o Chanel 6321. Tiago de Abravo, quanto tempo o solo aos 35, frequência leve, Tiago de Abravo? É, vou fazer daqui a pouco. Meia dúzia. 118,6, boa. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango, Eco Juliette Eco, no vertical de rotatória. É o Eco Juliette Eco, você montou, vamos ver. Afirmando através de rotatória, já visual com aeródromo. Gente, pista no 712 para o pouso, ok? Temos o Minuano na frente, já na curva final aproximadamente de 2 milhas. Atualizada final e aguarda liberação para evitar o tráfego à frente, ok? Gente, o Eco Juliette Eco está visual com o tráfego na frente. Ok, visual com tráfego. Então, número 2, pista no 7, final no 7 está autorizado, aguarde, pista livre. Eco Juliette Eco. 5266 request lower. Descent to 2000 feet, unit 1011, report the establishment localizer course. 5266. Clear descent to 2000 feet, will report on localizer course. 5266. O 1925 no solo 3000, liberar a direita 129. 29 a livrar, Gonzalo Livre. A 6321, declaração autorizada, pista 10, 100 graus, 14 nós. Deve ter falado, 6321. E 2 direto no solo aos 37, libera a esquerda na Quebec. De 100 graus com 14 nós, minuando, liberando a esquerda no ponto médio. Pouso autorizado, Eco Juliette Eco. Gente, trem baixado e travado, já está com a pista livre aqui na frente. Vai para o Eco Juliette Eco. Tem uno no 8, decimal meia dúzia, Mike Eco Delta. Delta, pista 17. Que o vento é de 100 graus com 14 da presente, autorizado liberar a linha litoral com circuito pela direita, pista 17. Reporte cruzando a final da pista no zero, checando o trem, Eco Delta. Para por estacionamento 32 no SEC, está no gate 9. 3297 autorizado, por estacionamento chama táxi. Chama táxi, 3297. Parou, parte 4. Vitor, Rende e Juliette vai seguir o Sênica até o parte 4, chame pista livre, Julie. Julie vai seguir no X, porta na livrando. Subou 380, sai da Gole. 380, Gole, 6380. Puxa, e 399, coordene, vamos manter a posição, se considera. A aeronave da, do 09 já foi autorizada e já iniciou o push, ok? Mantenha a posição e aguarda o número 2 no setor. Fala com o 1925, onde está a Juliette? O 1925 prossegue via Índia para o 01. Afirmando para o 01 ou o 1925? M63 no 4, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, ó. A DEI pela pista, chame na final checado, Eco Delta. Demorou na final checado, Delta. Zero, para cópia. 5729 para Confins, mantenha-me escuta e aguarda a cópia. Aguardo, tem a saída pro 5729. Da El Leda Bridge. Primeira na escuta. Está autorizado o voo local, mil pés, decola da 197, corredor Axé, após decolagem direita, 0197 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Da Oscar, descida ao 150. Azul 4206, identifique e desça ao nível 050, chegada Mari. 050, Mari, azul 4206. Juli liberou as frequências livres, Juli. Uno 785, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. 380 da EL, 785. É o número 2 no setor, mantenha a minha escuta 2231, correção, é o número 3. Tower Frequency 118.635266. 118.635 with that autorizado para Confins, nível 340, decola da 10, da El Leda Bridge. Após Bridge, voa direto Confins. Aciona 5520 no transponder 119.8. And lock at 3P5266. 795, identifique e desça ao nível 060, chegada Mari. Para o 5729. 3217, próximo táxi. 167 a bordo, 330 Guarulhos. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera. Correção. Vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera, Torre 118.6. A altímetro agora marca 1011, então 3217. Mantive o Pátio, Índia e Alfa 18.6. No ponto de espera com 1011, 3217. Gol no 399. Atenta ao táxi da TAM. Autorizado, push no 10. Salvador, boa tarde, TAM, Pantanal 4711, tá sendo a informação Oscar, autorização para Congonhas. Pantanal 4711, está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. E Bridge intercepta Pedro no meio e prossegue como a rota do plano. Aciona 5515 no transponder 119.8, a frequência do controle. 360 não estive autorizado, decola da 10, perfil da El, Leda e após Bridge. E Bridge terceiro superior Zulu 16. Controle da Pera 198, transponder 5515, Pantanal 4711, está na posição 7. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push. Vai chamar, obrigado. 1077, cópia. Voe direto Bride. Voe de Bride, voo 785. 50, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Aciona, correção, a sua saída será da El, Leda Bidev. Em Bidev intercepta a Upper November 857 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5474 no transponder 1198, controle. Ciente conforme 360 Galeão, Upper 850 primeira aerovia, decola da 10, da El, Leda Bidev. Em Bidev intercepta a Upper November 857, 5474 no transponder 198, controle. Cotejamento correto, chama para o posto 04. Chamará. 1399, está com 138 POP, autonomia de 4 horas e 30, alternando com o fim. 1399. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, 1011 no altímetro, tem bom voo no 399. Juliette Alfa, ponto de espera, 118.6, 1011 no altímetro, bom final de semana. Para o seu também. Trip 5266, ingressa via Kilo, pátio 3, posição 04 no pátio 3. Kilo, pátio 3, 04, trip 050-4206. 206, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, reporte estabilizado, LS. Desce a 2000 no 011, reportará estabilizado, 4206. Decola 48, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 098, boa tarde, obrigado. Torre de Salvador, boa tarde, voo 9399, quando espera o 90, está pronto. 7, boa tarde. 3217, contato radar na decolagem, vigilância, suba 360, saída da El. Da El 360, 3217. Controle de guarda 105. Nova forma vai aguardar alinhado mais uns 3 minutos devido à aeronave que decolou à frente, mesmo nível, mesmo subida, ok? Olha aí do Guardião 05. Prossiga. Afastou do setor de Duna, agora está no setor de Paripa, o 05. Cliente 05. Uma por gentileza, autonomia, passaredo. 3:40. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro agora marca 1011, tem bom voo.